noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo na cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, parte pra cima, pega pegando, entra no clima. Chega chegando, parte pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz o mais. Você quer? Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente arregaça. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. É sucesso sertanejo na Máxima FM com Carlos Pitti. Olá amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Alô amigos, aqui quem fala é Hugo Pena. E aqui é o Gabriel. Oi gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui quem fala é o Gilberto. Aqui é o Gilmar. Estamos aqui na Gilmar com Carlos Pitti. É isso aí, Carlos Pitti. Fique com ele. Fique com ele aqui. Legal, legal. Quem fala com vocês aqui é o Christian. E aqui é o Cristiano. Nós também estamos aqui com essa figuraça, nosso grande amigo Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Acompanhe o Carlos Pitti nas redes sociais. No Twitter, @ Carlos Pitti. No Instagram, Carlos Pitti Oficial. E no Facebook, Carlos Pitti Oficial. Acesse www.carlospitti.com. Vamos que vamos, meu povo! Tudo de bom pra toda a nossa rede. Como é que você tá? Beleza? É, rapaz, mês de junho, Copa do Mundo no Brasil! Vamos embora, Brasil! Que venha Portugal também. Portugal vai ficar na região de Campinas, a equipe de Portugal, né? E o mundo todo estará focado para o Brasil nos próximos dias aí na Copa do Mundo de Futebol. Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal das novas rádios que estão com a gente na nossa rede. O pessoal da Rádio Mundial, lá de Vazante, Minas Gerais. Beijos para Mara Lúcia, ao Gaspar e Souza. Abraços a vocês. Pessoal de Minas Gerais que está sempre com a gente na rede. Mais uma emissora de Minas Gerais fazendo parte do programa Carlos Pitti da Rádio Mundial. Um abraço ao pessoal do Paraná, Rádio TS de Paranavaí. Alô, Adriano, forte abraço a você, Adriano Souza, toda a equipe da Rádio TS de Paranavaí, no Paraná. Sejam bem-vindos também a partir dessa semana com a gente no programa Carlos Pitti. Mais abraço aqui, ó, pro pessoal da rede do programa que está com a gente, o programa Carlos Pitti aqui, ó. São rádios de todo o Brasil. E Portugal também, né? Rádio Clube de Varginha, Minas Gerais. Rádio Guairacá AM de Terra Rica, no Paraná. Rádio Antena Sul FM de Iguatu, no Ceará. Rádio Alternativa FM de Luca do Rio Verde, em Mato Grosso. Rádio Voz AM de Coronel Vivida, Paraná. Muito obrigado. Brasil, Portugal, toda a nossa rede. Você ligadinho aqui, muito obrigado. Programa Carlos Pitti. Alô, galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. Vou te levar pro meu rancho. Vamos curtir a natureza. Vamos andar a cavalo.

vamos, gente! Programa Carlos Pitt aqui na sua rádio, tudo de bom. Como é que você tá? Beleza? É, mês de junho tem muita festa junina. É, muitos shows, eventos em São Paulo, também grande parte do Brasil que gosta e tem a tradicional festa junina. Eu, nesse final de semana, vou estar no sábado fazendo show na Lapa, né? Na Zona Oeste de São Paulo. À noite eu vou estar fazendo show também na grande festa junina São Miguel Arcanjo, juntamente com o pessoal da comunidade São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, todo mundo convidado. No domingo eu vou estar com o pessoal da Cowboys, né, Produções, na Adega Original, grande show do Carlos Pitt na Adega Original, no domingo também em São Paulo. No sábado passado aconteceu o lançamento do CD Passe de Mágica, daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho mais juntamente com a Miroca. E no domingo e segunda eu estive em Recife participando da Hair Nord 2014, junto com o pessoal da Touch lá do Espírito Santo. Um abraço ao Nazaré Maia, o Nazareno Maia, lá de Fortaleza, no Ceará. Um forte abraço, grande profissional, hairstylist. Aí que chique, né? E foi um grande evento, com toda certeza, com grandes profissionais, como é o Nazareno Maia de Fortaleza, no Ceará, que é um grande apreciador também do forró e da música sertaneja do Brasil, não é? Então tá bom. Vamos trazer agora nosso Cabanão Mundão. No programa Carlos Pitt, Cabanão Mundão! Opa, Cabanão Mundão, trazendo Chico Rei, Paraná, Amor Remelde, pra matar saudades. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões.

Programa do Carlos Pitty. Programa Pitty. Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Alô pessoal, aqui é o Victor e aqui é o Léo. Alô amigos, nós somos a dupla Zé Henrique e Gabriel. Alô amigos, quem fala com vocês é o Rick da dupla Rick Renner e eu também estou aqui com meu grande amigo Carlos Pitty. Aquele abraço. Programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Bora gente, programa Carlos Pitty pra toda a nossa rede. Bom, também quero dizer que eu estive esse final de semana passado, além do show de lançamento que foi no sábado, no domingo já peguei voo e fui para Recife, Pernambuco. Deixa eu mandar um abraço a todo o pessoal da Touch, lá do Espírito Santo. Um abraço ao Arthur, ao Jorge, ao grande Nazareno Maia, lá de Fortaleza, no Ceará. A gente trabalhou junto, fez um trabalho muito bacana na Renor, que aconteceu no Centro de Eventos de Recife, em Pernambuco. Um abraço ao pessoal da Touch, tudo de bom para vocês aí. E obrigado, e ano que vem tamo junto, né? Se Deus quiser. Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que tá ouvindo a gente em toda a nossa rede no Brasil todo, ouvindo o programa Carlos Pitty. A Elidiane Moura de Mangueirinha, no Paraná. A Bruna Caroline de Pato Branco e a Madeleine Madi também de Pato Branco, no Paraná. A Ivanete Antunes de Coronel Vivida. A Lisa Kurtz de Abelardo Luz, Santa Catarina. A Rose Carvalho tá ouvindo a gente em Levico Terme, na Itália. Ó, oh, que chique. O Marcos Henrique de Itapejara do Oeste. Um abraço ao pessoal da Mastertech lá no Paraná. A Adriana Lorena, de Palmas, o Cláudio Camargo, de Osasco, São Paulo, a Cristina Launete, de Salvador, na Bahia, alô Bahia, alô Salvador, a Fátima de Jesus, de São Paulo, a Samara Vanini, lá no Paraná, e também ao Kleber Pompeu, ela é de São Paulo, todo mundo na rede, com o programa Carlos Pitty, muito obrigado, um forte abraço! Programa Carlos Pitty. Alguém explica nossa relação. Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Por um momento ou pra vida inteira. Seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Fica ou enrola. O que eu mais quero é que

coração partido em ruínas se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chama, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. Oi, gente, também é o Chororó. Super abraço pra vocês. Alô, meus amigos. Alô, minhas amigas. Um abraço carinhoso aqui do Chico Rei. Oi, gente, também um abraço aqui do Paraná com o nosso amigo Carlos Pitty. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitty. Tamo junto! Alô, amigos, aqui é o cantor Fabrini. Eu também estou aqui nesse programa que é uma potência. Programa Carlos Pitty. Programa Carlos Pitty. Acompanhe o Carlos Pitty nas redes sociais. No Twitter, arroba Carlos Pitty. No Instagram, Carlos Pitty Oficial. E no Facebook, Carlos Pitty Oficial. Bora, gente, programa Carlos Pitty agora. Fala, Miroca, beleza, Miroca? Beleza, Carlos Pitty, tudo certinho, com muito frio? Na paz, graças a Deus, e aí? Tudo certinho, esperando o começo da Copa do Mundo, né? Com manifestação ou sem manifestação, vai acontecer. E nós vamos ouvir muitas vezes o nosso belo hino nacional. Como você faz questão sempre de lembrar os autores das músicas, eu quero contar aqui, para quem não lembra, que os versos são de Joaquim Osório Duque Estrada e a música de Francisco Manuel da Silva. E muita gente boa já cantou em eventos, né? César Menotti Fabiano, Zezé de Camargo Luciano, Luan Santana. Você gostaria de cantar também? Com todo prazer. Até a Vanusa cantou, né? Tentou, né? Tentou, coitado. Não. Tem coisas que acontecem realmente, às vezes dão branco. Né? Eu não vou condenar ela também, né? Que pode correr comigo também, né? Só que eu não sei o que aconteceu com tanto. Alega que era medicamentos, enfim. Tô meio gripadão hoje, né? Falando em medicamentos, mas vamos que vamos, né? A gripe pegou um pouquinho, tem feito frio aqui em São Paulo também, né? No sul do Brasil, principalmente. E agora eu vou... mas teve mais gente que fez, além desse que você já falou, do hino nacional, né? Pois é, eu quero registrar aqui uma curiosidade. A cantora Elis Regina, nos tempos da ditadura, ela era muito contra a ditadura, sempre falava mal dos militares, né? Mas ela foi obrigada a cantar o hino nacional num evento organizado pelos milicos, porque se não fizesse isso, ela ia ser presa. Graças a Deus, estamos em outros tempos, né? Tá certo, então. Vamos lá. Que mais que você tem de novidade pra contar pra gente? Arthur Senna é o novo nome do sertanejo. Esse rapaz, muito bonitinho, por sinal, nasceu no mesmo ano do Luan, na cidade de Ji-Paraná, que é a mesma cidade que nasceu Fernando Zor, né, que faz dupla com Sorocaba. E depois dele estudar administração e biomedicina, está se lançando com o clipe da música Esperando Você. E ele aparece tocando um piano de cauda em plena Avenida Paulista. Olha, eu gostei da música, é super romântica, bonita, quase chorei. Vale a pena acessar e conhecer. Ele canta bem no estilo do Luan e se está dando certo com um, pode dar certo com ele, né? Tá certíssimo. Que mais? César Menotti e Fabiano vão homenagear seus ídolos do sertanejo. Eles montaram dois CDs, né, dois repertórios de grandes clássicos do estilo e vão fazer separado por décadas. Então, vão num cantar sucessos dos anos 80, músicas de Milionário Zé Rico, João Mineiro e Marciano, né? E outro haverá os hits dos anos 90, com Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e outros. Uma bela homenagem para os construtores, né, vamos dizer assim, do sertanejo. Legal. E por fim... Me conta aí como é que foi o super lançamento do seu CD Passe de Mágica semana passada. Eu tava lá, eu sei, mas conta pros ouvintes.

pneu, amor voltou. Trouxe a paz que eu tanto quis. Toda solidão passou. Hoje me sinto feliz. Só Deus sabe o que passei. Galhães, aqui no programa Carlos Pitt, fechando tudo e todas, e hoje do programa Carlos Pitt dessa semana pra toda a nossa rede, né? Apesar do resfriado aí, não leve a mal, a voz tá meio nasal, tá meio estranho, Carlos Pitt não é o Carlos Pitt, né? Tá meio diferente. Mas obrigado a vocês pelo carinho, obrigado pela audiência. Não esquece de me acompanhar no Facebook, procura lá Carlos Pitt, Carlos Pitt Oficial, a fanpage, rede, programa Carlos Pitt, programa Carlos Pitt, rede. Tô no Instagram, arroba Carlos Pitt Oficial, no Twitter, arroba Carlos Pitt. Acessa aí carlospitt.com e confere tudo, fotos, vídeos, músicas para baixar, download, agenda, programação. Tá cheio de coisa e novidades para você conferir, tá bom? Obrigado, meu povo, por hoje é só, semana que vem eu volto. Valeu, meu povo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.